graça. Estou vestido com o escudo do Espírito Santo, aos pés do Pai. Derramo meu pranto, iluminai, ó Deus. Aí, fariseu, faça o que fizer, digo o que disser. O poder divino vai te combater. Tua descansa fortalece a minha fé. Aí, mané, vem contra e sinto o abafo. Tá amarrado toda a miséria e prostituição. Eu tenho uma missão, sou atalaia, o varão que busca salvação no dia a dia. O mundo não me prenderá, pois conheço minha vida nessa terra. Estou em guerra, na busca da vida eterna. No exército de Jesus encontrei o meu posto e aposto minha alma no Deus de Isaac. Quem me livrou do baque, do lacre e do caixão, com seu galardão aprendi a ter misericórdia. Pois vim pra ajuntar e não pra semear discórdias. Agora que tô no deserto não olharei pra trás. Lancei o meu arado em busca da paz, da terra prometida. Entreguei minha vida e sei que sou digno. Palavras sábias professo de minha boca. Me doarei até a última gota. Me arrependo e sei que é preciso. Com fé em Cristo me sinto vivo. Me arrependo e sei que é preciso. Temente a Cristo me sinto vivo. O temor